E aí, meus pequenos gafanhotos, tudo certo? Espero que sim, porque vamos começar agora a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Combate à pirataria audiovisual no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O tamanho do mercado nacional e as facilidades proporcionadas pela tecnologia digital fazem com que o Brasil seja hoje um dos maiores consumidores de conteúdo audiovisual ilegal no mundo. Eduardo Carneiro, coordenador de combate à pirataria da Agência Nacional do Cinema, ANCINE, afirma que os brasileiros só perdem para os americanos e os russos no consumo de pirataria deste tipo. Os cálculos mais recentes da agência indicam que o engajamento em atividades piratas pela população brasileira acarreta em um prejuízo anual de quase 14 bilhões de reais quando se considera os mercados de TV paga, filmes e séries. Isso corresponde a cerca de 2 bilhões de reais que deixam de ser arrecadados pelo governo através de impostos e que poderiam ser investidos na melhoria de serviços públicos. Para Marcelo Bechara, diretor de Relações Institucionais e Regulação de Mídia do Grupo Globo, o desenvolvimento da tecnologia propiciou um avanço da atividade pirata, que conseguiu se tornar mais sofisticada e invisível por causa da internet. Não existe mais o limite da mídia física. Agora, isso depende da capacidade de armazenamento na nuvem computacional, o que dá uma sensação de infinitude, comenta. Os piratas acompanham as tendências tecnológicas e de hábitos de consumo da população para oferecer um serviço ilegal mais atrativo, mas não tem real interesse nas necessidades de seus consumidores. Já é sabido, por exemplo, que quem utiliza serviços piratas pode ficar à mercê destes criminosos, correndo riscos reais de ter os dados pessoais roubados ou ver o próprio computador ficar sob o controle de pessoas mal intencionadas. Texto 2. A pirataria no Brasil é crime, e a prática de copiar, reproduzir, distribuir ou comercializar os diversos tipos de produtos e serviços ilegalmente tem impactado vários setores do mercado. Em especial, a era digital e os ambientes online favoreceram a pirataria no mercado audiovisual. É comum encontrarmos no ambiente virtual serviços, plataformas e aplicativos piratas que possibilitam assistir ilegalmente aos mais diversos conteúdos, inclusive permitindo acesso às produções que ainda estão passando no cinema ou que nem foram lançadas no país. Segundo o artigo publicado no blog Sou Legal, ferramenta criada para informar sobre os impactos e ajudar a combater a pirataria audiovisual no Brasil, dos 140 milhões de brasileiros que consomem conteúdos online, 70 milhões o fazem usando meios piratas. Entre os crimes de pirataria digital mais comuns no Brasil, destacamos consumo de filmes, séries e músicas em canais não autorizados ou detentores do direito de copyright, aplicativos de celular que permitem download de conteúdos ilegais, vendas ilegais de caixas de streaming, TV Box. Qual a consequência da pirataria para o mercado audiovisual? Além de ser crime, a pirataria financia e fortalece outros crimes, reduz o número de pessoas nos cinemas, enfraquece e destrói negócios, gera desempregos e proíbe a entrada de dinheiro no país. A pirataria afeta diretamente os criadores das produções e também impacta no trabalho de outros profissionais envolvidos legalmente com a divulgação e distribuição das criações. Também reduz significativamente a quantidade de público nos cinemas, afetando toda a economia nacional. Acessar conteúdos ilegais também põe em risco a segurança do usuário, deixando-o mais vulnerável à ação de hackers e acesso aos dados pessoais. Texto 3. O Diário Oficial publicou, nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, a lei que amplia os poderes da ANCINE, a Agência Nacional do Cinema, contra a pirataria de obras audiovisuais. Desde 2001, quando a ANCINE foi criada, a legislação previa como uma das responsabilidades da agência zelar pelo respeito ao direito autoral sobre obras audiovisuais nacionais e estrangeiras. Com a nova lei, a ANCINE ganha o poder de também determinar a suspensão e a interrupção do uso não autorizado de obras brasileiras ou estrangeiras protegidas, impedindo a transmissão, reprodução e armazenamento e quaisquer outros meios que impliquem violação de direitos autorais. A Ancine passa a ter ferramentas mais modernas para atuar, por exemplo, contra a exibição sem autorização de filmes e seriados em sites piratas e aplicativos com conteúdo ilegal. Um papel complementar ao que é desempenhado hoje pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel atua para retirar de circulação e bloquear a conexão dos aparelhos piratas, conhecidos como TV Box e IPTV. Eles são vendidos para capturar ilegalmente o sinal das operadoras de TV a cabo. Uma vez que a Anatel detecta que o equipamento sem homologação está conectado à rede, ela entra em contato com as empresas de telecomunicações para bloquear o endereço de transmissão. Age também para bloquear diretamente os sinais dos equipamentos clandestinos. Segundo a Anatel, há no país pelo menos 7 milhões de aparelhos piratas, que transmitem sem autorização a programação das operadoras. O combate à pirataria tem que ser constante, já que os criminosos atualizam os sistemas dos aparelhos piratas para fugir da ação da agência. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Por favor, verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.